Oi, tudo bem? Bem-vindo, Sola 51, Livrar Direita, táxi, você me escuta, prossiga Alfa Juliette, portão 5. Entra à direita, a sua escuta, Alfa Juliette, portão 5, boa noite, tudo bem? Eu 520, qual o horário do plano? Tá ok, é Puca, pode preparar Puca, 25 da próxima. 3520, pronto, cópia. Aracaju 90, provada coluna 0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, após Aracaju. 5566 transponder, controle 120.8, controle. 5566 o transponder. Ok, autorizado Aracaju 190, vai para o Aracaju 90, esquerda Puca, Jamo, direto Aracaju. Correto, chame o condutor para o puxa acionar no portal número 4. Para o puxa, acionamento. F225 Salvador, táxi aprovado até o ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1021. Zero em decolada 10, vento 1140 graus, 7 nós. Zero, decolada 16, controle 0.8, bom voo. 08, obrigado, bom dia, senhor. Salvador, bom dia, Tran 3520, decolado Puka, na 3, quanto passando meio de ano, 3520, bom dia, contato radar, sobe 190, saída Puka. Sobe 90, percebendo a saída Puka, da 3520. 3520, vem na proa do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, então 3520. Salvador, bom dia.